Agrestina, Pernambuco. Um abração para o Joedson Silva, da Alternativa FM, que transmite o nosso programa. O Joedson, um abração para você, viu? Muito obrigado aí por você estar transmitindo o nosso... outro dia ele falou comigo no Facebook, ele me disse que está uma audiência danada do nosso programa lá. Quem sabe uma hora eu apareço e não conheço a Agrestina. Quem sabe surge a oportunidade de eu visitar essa cidade tão simpática, que está curtindo muito o programa Cleiton Aguiar. Falei para ele que eu acho engraçado nenhum mineiro fazer sucesso em Pernambuco, mas hoje o mundo virou uma pequena grande aldeia global, né? Esse menino é de Patrocínio, que fica ali na Grande Coromandel, né? Lucas Luco, louca, louca. Sertaneja do Brasil, www.baixarsertanejo.com. Bora misturar e você para, meu, que é que dá, que dá, que dá. Bora misturar e você para, meu, que é que dá, que dá, que dá. Quanto mais se bebe, mais bonito eu vou ficar. Tudo fica lindo, fica fácil de beijar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Luco, louca, louca pro meu amigo Zé Pimentel, que tá curtindo a gente lá na fazenda, o João Henrique, o Camilo, o Pedro, a Lúcia, lá no Limoeiro da Samambaia, né, o Miozão, o Zé Pretinho, aquela turma boa que não perde o nosso programa. Agora eles têm duas oportunidades para curtir, estão curtindo na 96,5 Boa Vista FM de Paracatu e na 95 FM de Coromandel. Essa aqui, ó, é uma música antiga, bonita demais, acompanha comigo aí, ó, Belmonte Amaraí, Capricho do Destino. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Depois de 3 anos que eram casados, nasceu um filhinho que tanto sonharam. Por mais alguns tempos viveram felizes. Depois, cruelmente, os dois se apartaram. Ele foi embora para bem distante e não mais souberam do seu paradeiro. Ela ficou só com o filhinho, chorando a saudade do seu companheiro. Por ele

Ângelo Máximo, Lucas e Luan e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Esther Rufino aqui da Vila Planalto, que é minha vizinha, né, aqui em Brasília, ela me mandou um e-mail dizendo o seguinte: Cleiton, eu acompanho a sua trajetória no rádio desde quando você começou na Rádio Planalto. Esther, isso aí foi em 1984, viu? Há exatos 30 anos atrás. Depois da Rádio Planalto eu fui para a Rádio Nacional e depois passei em outras emissoras por aí, né? Mas a Esther diz o seguinte: sou sua vizinha aqui da Vila Planalto e gostaria que você tocasse uma música de um cantor que já foi nosso vizinho também. É verdade, ele morou muito tempo aqui na Vila Planalto, até hoje ele tem parentes aqui na Vila Planalto, né? Na trilha sonora da vida de Esther Rufino, da Vila Planalto, em Brasília, Distrito Federal, o meu amigo Ângelo Máximo, Dia Feliz. Meu domingo alegre vai ser, pois pretendo sair com você. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. Vamos andar, muitos beijos iremos trocar. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. Ha, ha, ha, hoje é meu dia. Eu vou ter, ter, ter o seu amor. Feliz. Tudo aquilo que eu quero vou ter, só você vai me compreender. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. Nosso sonho de amor vai durar, pois pra sempre eu vou lhe adorar. Yeah, yeah, dia feliz. Ha, ha, ha, hoje é meu dia. Eu vou ter, ter, ter o seu amor. Para ser, ser, ser feliz ao seu lado. Oh, ha, ha, ha, que dia feliz. Recordei a trilha sonora da vida da Esther Rufino, minha vizinha da Vila Planalto aqui em Brasília, Ângelo Máximo, Dia Feliz. Quando eu entrei no rádio, o Ângelo Máximo era o maior sucesso, era o Roberto Carlos da época, era o Amado Batista da época, era um sucesso extraordinário, não só com essa música, como muitas outras músicas, né? Eu me lembro que ele vinha participar dos shows do dia 7 de setembro, da Rádio Planalto, aqui a gente fazia, era em estádio de futebol, era nos ginásios de esporte, lotava, multidões e multidões, né? O tempo passa, as coisas mudam, outros artistas vão chegando, mas aqueles que foram nunca se apagam na mente dos seus fãs, como foi o caso agora da gente atender a Esther Rufino para trazer de volta o Ângelo Máximo. Lucas e Luan, Horizonte Azul. O que mais me dói em noite sem luar? Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar. olhando na janela, solidão da rua, bate o desespero, vem saudade sua. Pertinho do céu, num baixo astral danado, esse apartamento eu louco, alucinado. Foi o seu olhar que me deixou assim, louco, apaixonado, tão fora de mim. O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto, fortes demais pra se esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. Seu corpo nu, espelho, lembranças e mar. As luzes da cidade olhando aqui de cima são manchas de saudade inertes na neblina. Loucas fantasias vêm nesse apogeu, busco no meu corpo encontrar o seu. Coração não bate, apanha no meu peito, morto de saudade eu choro, não tem jeito. Estar contigo no seu aconchego e te falar de amor no toque dos meus dedos. Lembranças de nós dois aqui nesses lençóis ficaram, fortes demais pra se esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. O seu corpo nu, lembranças demais. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. O seu corpo nu, espelho, lembranças demais. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. Lucas e Luan, Horizonte Azul, pro meu amigo Adir Alves de Córrego Fundo, nas Minas Gerais. Cleiton, mande um alô pro Erildo, ex-vereador Tondeca Agnello, esse aposentado da usina de São Simão, trabalha nos painéis, Mário e também a Maria Helena. Eles me cobram muito. Falei com eles que o dia que você estivesse online, eu pediria para que você mandar um alô para essa galera. São apenas alguns dos seus fãs. Comentaram comigo sobre os perigos da internet que você falou. Fique com Deus. Adir, um abração para você. Muito obrigado à audiência aí de Córrego Fundo, pessoal, tanto de Córrego Fundo como da região aí que curte a Clube FM, né? Qualquer hora dessa, eu estava até conversando outro dia com o Adir, quem sabe uma hora dessa o prefeito municipal contrata o Cleito Aguiar para fazer um show para vocês aí, né? Adir, um abração para você e mais uma vez muito obrigado por você estar mantendo o nosso programa aí na sua emissora, tá bom? O avô do João, Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior. Ah, eu vou voltar pro interior. Meu amor, ah, eu vou voltar pro interior, ah, vou ver de novo meu amor. Mas muito tempo que vim pra cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Na cidade consegui o que queria. Estudei até me formei doutor. Mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Cleiton Aguiar cantou dele, eu vou voltar pro interior pro Bezerrão. Bezerrão essa hora tá lá no calçadão, o barrigão de fora, né? A dona Celimária lá trazendo um cafezinho pra ele. Ei, Bezerrão, puxa saco e formiga, tem tudo quanto é lugar. O Bezerrão, acho que ano que vem, daqui 2 anos, vai ser candidato a vereador. No próximo bloco, eu tenho uma dica de justiça no país da impunidade. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Infelizmente, o Brasil é o país da impunidade. Hoje, as coisas estão mudando um pouquinho, mas não é porque a justiça mudou, não. É porque tem um mineiro, né, barra pesada, presidente do Supremo Tribunal Federal, mineiro de Paracatu, ministro Joaquim Barbosa, ele mudou essa história no Brasil e tacou na cadeia aqui de Brasília um bocado de político importante, ex-ministro, presidente de partido, deputado, um bocado de ladrão do dinheiro público, está tudo em cana hoje, mas não é pela justiça, é pela força de um mineiro lá de Paracatu, o Joaquim Barbosa, né? Mas existem outros valorosos juízes também, como é o caso desse juiz aqui, o juiz Ronaldo Tovani, de 31 anos, ele é juiz substituto da comarca de Varginha, lá de Minas Gerais. Ele é ex-promotor de justiça. E ele concedeu liberdade provisória a um sujeito preso em flagrante porque furtou 2 galinhas e perguntou para o delegado assim. O ladrão perguntou para o delegado: desde quando furto é crime neste Brasil de bandidos? Aí o juiz lavrou a sua sentença em versos. Olha só. No dia 5 de outubro do ano ainda fluente, em Carmo da Cachoeira, terra de boa gente, ocorreu um fato inédito que me deixou descontente. O jovem Alceu da Costa, conhecido por Rolinha, aproveitando a madrugada, resolveu sair da linha, subtraindo de outra em 2 saborosas galinhas. Apanhando um saco plástico ali mesmo encontrou, o agente muito esperto escondeu o que furtou, deixando o local do crime da maneira como entrou. O senhor Gabriel Osório, homem de muito tato, notando que havia sido a vítima do grave ato, procurou a autoridade para relatar-lhe o fato. Ante a notícia do crime, a polícia diligente tomou as dores de Osório e formou seu contingente. Um cabo e dois soldados, e quem sabe até um tenente. Assim é que o aparato da Polícia Militar, atendendo à ordem expressa do delegado titular, não pensou em outra coisa senão em capturar. E depois de algum trabalho, o larápio foi encontrado, num bar foi capturado. Não esboçou reação, sendo conduzido então à frente do delegado. Perguntado pelo furto que havia cometido, respondeu ao seu da Costa, bastante extrovertido: desde quando furto é crime neste Brasil de bandidos? Ante tão forte argumento, calou-se o delegado, mas por dever do seu cargo, o flagrante foi lavrado, recolhendo à cadeia aquele pobre coitado. E hoje, passado um mês de ocorrida a prisão, chega-me às mãos o inquérito que me parte o coração. Solto ou deixo preso esse mísero ladrão? Soltá-lo é decisão, que a nossa lei refuta, pois todos sabem que a lei é para pobre, preto e puta. Por isso, peço a Deus que norteie minha conduta. É muito justa a lição. Do pai destas alterosas, não deve ficar na prisão quem furtou duas penosas. Se lá também não estão presos pessoas bem mais charmosas, afinal, não é tão grave aquele que ao seu fez, pois nunca foi do governo, nem sequestrou o Martinez. E muito menos do gás participou alguma vez. Dessa forma é que concedo a este homem da simplória, com base na CPP, liberdade provisória, para que volte para casa e passe a viver na glória. Se virar homem honesto e sair dessa sua trilha, permaneça em Cachoeira ao lado de sua família, devendo-se, ao contrário, mudar-se para Brasília. Eu concordei com tudo aqui. Eu só quero dizer, o excelentíssimo senhor juiz Ronaldo Tovani, de 31 anos, lá de Varginha, que aqui em Brasília nós temos 513 deputados federais, só 8 é que são de Brasília. Temos 3 senadores dos 81, então 78 são de fora, só 3 que são de Brasília. Então, se vocês, do resto do Brasil, levar os ladrões de vocês para lá, Brasília vai perder essa fama que tem de ser lugar de bandido e de corrupto. Nós aqui somos 3 milhões de brasileiros que trabalham duro e que honram a capital do nosso país. Eu concordo com tudo que o juiz falou, menos esse finalzinho dele aqui, né, porque Brasília é uma cidade de gente decente e trabalhadeira. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Esses meninos estão fazendo tanto sucesso que tem uma rádio no Egito. Não, no Egito não, no Egito, é lá no Egito, lá no Cairo, lá no Egito, tocando a música deles. Tem rádio na Colômbia, né? Tudo quanto é lado, só está chegando notícia boa do sucesso desses meninos que merecem. Agora, quando chegar o resto do disco, vocês vão ver, tem muita música apaixonada, o talento desses meninos é uma coisa maravilhosa. Realmente é um presente divino, né? No Cantinho do Rei, vou trazer o Roberto Carlos para cantar um dos seus primeiros grandes sucessos. Parei na Contramão. Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha, não sei. Pisei no freio, obedecendo ao coração, e parei. Parei na contramão. O broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue o broto seu caminho sem me ligar. Pensei por um momento que ela fosse parar. Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal. O guarda pitou. O guarda muito vivo de longe me acenava. E pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira um malvado levou. Quando me livrei do guarda, broto não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. Muito vivo de longe me acenava. Pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira o malvado levou. Quando me livrei do guarda, o broto não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Parei na Contramão. Eu era menino, eu era adolescente quando ele gravou isso aqui, né? O Roberto está há mais de 50 anos fazendo sucesso, realmente é um fenômeno. Alô, nota boa de hoje, quem me mandou foi meu irmão Marcelo Aguiar, lá de Uberlândia. Uma senhora muito bonita e tal, entrou numa concessionária Mercedes. Olhou o carro e tal, começou a examinar. Aí quando ela foi passar a mão no revestimento de couro, ela se abaixou assim, soltou um pum. E o vendedor está bem atrás dela. Ela ficou envergonhada e tal, ficou nervosa, deu uma olhada para ver se alguém tinha notado o pequeno incidente. E o vendedor, né, não deu o braço a torcer, ficou na dele, né? Aí quando ela virou, ela deu de cara com o vendedor, falou assim: bom dia, senhora, posso ajudá-la? Muito sem graça, ela falou assim: olha, qual é, por favor, o preço desse adorável veículo? O vendedor falou assim: ô dona, a senhora vai me desculpar a sinceridade, mas se a senhora soltou um pum somente de ver, só vai se borrar todinha quando souber do preço. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje o divulgador Chicão Pereira, lá em São Paulo. Outro dia o Djalma Lima me ligou, me botou para falar com o Chicão e também com Theo Azevedo, grande cantador, né, do Nordeste, lá de Minas, do Norte de Minas, que mora em São Paulo. Eu me lembro que no tempo da Rádio Nacional recebi a visita do Theo Azevedo aqui, né? Grande cantador. E ele me disse que está vindo em Brasília agora e vai me dar o prazer de vir aqui ao programa para a gente gravar com ele uma entrevista, né? Quem está de aniversário hoje também é a Milena da Silva, o Genésio Gonçalves, a Thaisa Silva, Tereza Cristina Lira, Natan Ramos e Rai Pereira. E você que está de aniversário também, e eu não estava sabendo, vou homenageá-lo da mesma maneira, desejando a todos muita paz, muita luz, muita saúde. Gente, principalmente muita saúde, né? Sem saúde o trem é custoso demais da conta. Eu vou aqui à página 42 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na sua segunda edição, para trazer uma oração de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier. Carta de Natal. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ninguém te esquecerá, Jesus, o berço pobre, a noite, o frio, a palha, a estrebaria, a estrela que surgiu no firmamento e os pastores cantando de alegria. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens de toda a terra. Temos na lembrança a voz dos anjos que te acompanhavam, a mensagem de amor e de esperança. Quantos conquistadores já passaram, senhores do poder, altivos e aguerridos. E quanto mais brilhavam sobre os povos, mais desceram por fim aos museus esquecidos. Hoje o progresso atinge culminância. É o cérebro a fugir em triunfos supremos. Mas quando a provação nos procura e domina, é sempre a ti, Senhor, que recorremos. Natal. Os homens cantam separados. Perdoa-nos, Senhor, os erros tais quais são. Não nos deixes a só. Amado amigo, fica Jesus em nosso coração. Amém. Carta de Natal, belíssima oração do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. E se você tiver uma oração bonita dessa, quiser mandar para mim, fique à vontade, viu? Você pode mandar no nosso e-mail, programacleitonaguiar@gmail.com. Pode mandar também no site radioestudiobrasil.com.br. E ainda mandar no nosso Facebook e no Twitter, que eu vou atender de qualquer maneira, viu? E vou ficar feliz demais de você ter mandado aqui a sua oração, o seu pedido musical, a sua participação, enfim, no nosso programa, tá bom? O menino brilhante Luan Santana, Donzela. Jantar à luz de velas, com flores da janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você apela. Hey! Peraí que eu tô bem, deixa eu só me acostumar, moça. É demais, tô sem jeito, eu me perco nessa sua boca. Vem! É uma questão de se entregar sem medo. Hoje eu tô indo te buscar mais cedo. Jantar à luz de vela, com flores da janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você apela. Vem, minha donzela, vem dançar comigo, vem. Eu tô bem, deixa eu só me acostumar, moça. Oi? É demais, tô sem jeito, eu me perco nessa sua boca. Fica à vontade. É uma questão de se entregar sem medo. Hoje eu tô indo te buscar mais cedo. Jantar à luz de velas, com flores na janela, fazendo aquele jeito com minha. Acordar com um beijo da minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você apela. Jantar à luz de velas, com flores na janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Acordar. você agora. Luan Santana, Donzela. Eu tô muito feliz, tô vivendo um momento muito importante na minha vida, muito feliz, porque depois de uma luta de 25 anos, nós conseguimos finalmente colocar no ar a 95 FM de Coromandel. Eu, junto com meu irmão Wellington Aguiar, que é o diretor da emissora lá em Coromandel, e o nosso parceiro Humberto Neiva, lá de Paracatu, que está nos emprestando toda a sua experiência, ele que construiu a audiência de uma das principais emissoras de rádio do estado de Minas Gerais, a Boa Vista FM de Paracatu, está trazendo toda a expertise dele, todo o conhecimento, para a gente também fazer uma rádio é que o povo de Coromandel espera. Porque o povo Coromandel é uma cidade pequena, mas é um povo enjoado, porque lá nasceu Goiá, lá nasceu Abel Ferreira, Leonardo Bruno, Vânia Ferreira, né, a terra do Bernardo, do Zé Calixto, do Mário Rosa, do Ferdinando Moura, tem tantos talentos, né, do Bernardo Pereira, da Dona Albinha, da Dona Adélia, tantos e tantos talentos maravilhosos, né, grandes compositores, né, e a gente fazer uma rádio para agradar o povo de Coromandel não é uma tarefa simples, não. Mas eu tenho certeza que nós vamos aprender com o povo e vamos, né, fazer aquilo que o povo espera da gente. Eu quero mandar um abraço para os meus conterrâneos, um abração para o Joãozinho de Moura, ali perto, vizinho da Cal, em frente ali à casa do Dr. Hermiro, né? Foi onde eu nasci, ali, né, ao lado da casa da vó, assim, onde hoje é a loja do Joãozinho, né? Joãozinho de Moura foi onde eu nasci. Né? Depois eu mudei lá para a rua de baixo, mas eu nasci mesmo, foi ali em frente à casa do Dr. Hermiro. Rapaz, o tempo passa, né? Faz tempo. Mas eu tô feliz demais de estar no Coró. E eu vou relembrar. Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta Goiá. Biai Goiá, canção do meu adeus. Jamais terei minha terra pequenina, porque sei que em cada esquina só teria desenganos. Mas não me esqueço do garimpo dos coqueiros e dos velhos companheiros dos saudosos 9 anos. Me lembro sempre do Josias e Anterino, Aguinaldo e Noraldino, Desidério e Rafael. Ai, quem me dera se mudasse meu destino e voltasse a ser menino lá no meu Coromandel. Mas como posso te rever minha cidade, se nas ruas da saudade meus amores não terei? Se lá no alto, na casinha tão branquinha, não está minha mãezinha, pois sem ela já fiquei. E nas novenas de Santana Padroeira já não há o Zé Pedreira com a bandinha a tocar. E nesse instante meu Coromandel querido baixa os olhos comovido pra ninguém me ver chorar. Adeus, adeus, Macaúba das maçantes, douradinho dos diamantes, a saudade é meu tormento. Porque guardar os lindos sonhos de criança é viver de esperança pra morrer de sentimento. Coromandel, dos antigos sonhos meus, a canção do meu adeus, para ti eu dediquei. São pedacinhos de saudade dos parentes, das planícies e nascentes, desta terra que amei. Relembrando Goiá, Biai Goiá, canção do meu adeus. Essa música o Goiá escreveu, dizendo que nunca mais ia voltar. Ele aguentou ficar longe 10 anos. Depois ele escreveu a canção do meu regresso. E aí não parou mais de ia, voltava, né? Mas Coromandel sempre foi a musa principal de toda a obra poética do Goiás. Inclusive o maior sucesso da música sertaneja de todos os tempos, que é Saudade de Minha Terra. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Aprendi que se a gente espalhar coisas boas por onde passar, a vida se encarrega de trazer outras melhores ainda. Aprendi que se a gente espalhar coisas boas por onde passar, a vida se encarrega de trazer outras melhores ainda. Eu sempre acreditei nisso. Quem planta melancia não colhe abacaxi, viu? Você recebe aquilo que você plantou. E se você vê um caboclo sofrendo muito, não tenha dó dele não, porque você não sabe porque ele está sofrendo, não, mas ele sabe. Ele e Deus sabem, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Henrico e Demarco. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir nas 22 capitais e mais de 200 cidades, onde tem aí o canal local já da Rádio Estúdio Brasil, que é a mais nova emissora de rádio, a mais nova rede de emissoras de rádio do Brasil. Tem pouco mais de 5 anos, né? Mas já estamos em 22 capitais e em mais de 200 cidades no Brasil. Você pode me assistir também pela Sky, canal 175, pela Claro TV, canal 133, a TV Oi, 139, a TV Vivo, 237, a GVT, no canal 248, a CTBC, no canal 714, nas parabólicas e direto no site rbtv.com.br na hora do programa. Toda terça-feira às 23 horas, com repeteco no domingo às 10 horas da noite. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para a dupla Henrico e Demarco. Esquenta! Para tudo, aumenta o som, que hoje tem esquenta e vai ser tudo de bom. Aí sim, hein? Para tudo é com Henrico e Demarco. Para tudo, aumenta o som, que hoje tem esquenta e vai ser tudo de bom. Para tudo, aumenta o som, que hoje tem esquenta e vai ser tudo de bom. O sertanejo tá da hora, tá bombando, vem com a gente, vem chegando, quero ver cê requebrar. No lelele, tchê tchê tchê, tchê tchá tchá, Henrico e Demarco tá botando pra quebrar. No lelele, tchê tchê tchê, tchê tchá tchá, a gente se diverte e vai dançando sem parar. No lelele, tchê tchê tchê, tchê tchá tchá, Henrico e Demarco tá botando pra quebrar. Libera tudo, joga tudo pro ar, é dia de zoeira, dia de beber morar. Libera tudo, joga tudo pro ar, é dia de zoeira, dia de beber morar. Hoje eu sou VIP, ninguém vai me segurar, eu vou roubar a cena. E a balada vai bombar, no lelele, tchê tchê tchê, tchê tchá tchá, Henrico e Demarco tá botando pra quebrar. No lelele, tchê tchê tchê, tchê tchá tchá, a gente se diverte e vai dançando sem parar. No lelele, tchê tchê tchê, tchê tchá tchá, Henrico e Demarco tá botando pra quebrar. No lelele, tchê-tchê-tchê, tchu-tchá-tchá, a gente se diverte e vai botando pra quebrar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Henrico e Demarco, Esquenta. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula. Vocês prestem atenção, vocês estão cantando ruim demais, prestem atenção. Eu vou trazer hoje uma grande mestre. Essa moça, o primeiro programa de televisão que ela fez na carreira dela, eu a conheci em São Paulo, lá no escritório do Zé Raimundo, que na época era empresário do milionário Zé Rico. Ela não tinha gravado ainda, ela estava lá, passando música para outros artistas. A primeira música dela foi De Igual para Igual, com Mato Grosso e Matias, foi um grande sucesso. Primeira música sertaneja a tocar nas FMs do Rio de Janeiro. Depois ela emplacou Majestade o Sabiá, e no ano seguinte ela lançou o disco dela e veio ao meu programa de televisão aqui em Brasília, ao meu programa da Rádio Nacional, fazer o lançamento. Foi aqui que ela começou. A Faculdade da Música apresenta a grande mestre, Roberta Miranda, São Tantas Coisas. Só nós sabemos o que envolve o sentimento. O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento e este medo de perder você que eu amo me faz tão fria e indiferente às situações. Vou confessar, mesmo morrendo, sufoquei a minha dor no quarto escuro do meu ego sem respostas. Não acredito que conheci você é acaso do destino. Foi Deus quem trouxe te pôs no meu caminho pra me mostrar que não sou nada sem você. Vou confessar, mesmo morrendo num quarto escuro, não acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe te pôs no meu caminho pra me mostrar, pra me mostrar que eu não sou nada em você. A Faculdade da Música apresentou Roberta Miranda, São Tantas Coisas. O sucesso internacional do momento, Michel Teló, Humilde Residência. Pra mim, humilde residência. Vou te esperar aqui, mas essa tem de telefone. Mesmo se for a cobrar, hoje eu não vou sair, porque meu carro tá quebrado, eu não tô podendo gastar como chegar aqui. Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui. Mas vou deixar a luz acesa. Já te passei meu celular e o endereço, naquele dia que eu tive sair de casa. Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava.